Olha essas coisas, hein? Eu sou bem. De quantas essas coisas? Bem dos homens. Muito mesmo. A palavra museu vem do antigo grego, é museion e significa a casa das musas. Olha essas coisas, hein? Não sou bem. De quantas essas coisas? Bem dos homens. Eu não sei muito mesmo. Esse museu é legal. Thank you.